Corre pro meus braços, fica mais um pouco que eu quero sentir teu calo. Esperei essa vida inteira, ainda bem meu amor que você já chegou. Fica do meu lado, vem viver meu mundo que agora sou eu e você. I love baby, I love baby, I love baby. Fica mais um pouco, fica mais um pouco. Entra nesse jogo, entra nesse jogo. Já sentiu a diferença dos olhares quando nós estamos sós, são recriando novos ares. Sabe que eu te quero, sabe que eu te quero. Como ninguém quis, como ninguém quis. Agora já faz parte do meu mundo e a meta do meu sonho é só te fazer feliz. Há muito tempo eu esperava por você e agora que chegou eu percebi que é a melhor. Antes de você só era caso, ter uma mulher como tu não vale a pena ficar só. Corre pros meus braços, fica mais um pouco que eu quero sentir teu calo. Esperei essa vida inteira, ainda bem meu amor que você já chegou. Fica do meu lado, vem viver meu mundo que agora sou eu e você. I love baby, I love baby, I love baby. Esquece todo o seu passado e todos que te maltratou. Agora do meu lado és rainha, então bola pra frente que eu tô cheio de amor. Faz sentido pra my life quando seu sorriso fala mais que um bom dia. Dormimos no nascer do sol, a madrugada vira arte, na minha cama poesia. Nossos corpos é um templo de paixão, sussurros e gemidos já faz parte dessa trama. E se o vizinho reclamar, falar que a culpa é do amor e não podemos controlar, porra. Corre pros meus braços, fica mais um pouco que eu quero sentir teu calo. Esperei essa vida inteira, ainda bem meu amor que você já chegou. Fica do meu lado, vem viver meu mundo que agora sou eu e você. I love baby, I love baby, I love baby. Sabe, né, paixão? Eu, você, uma cama, desejos, amor, esse clima é maravilhoso, eu sei que tu gosta, eu sei que você gosta desse vagabundo, I love you. Corre pros meus braços, fica mais um pouco que eu quero sentir teu calo. Esperei essa vida inteira, ainda bem meu amor que você já chegou. Fica do meu lado, vem viver meu mundo que agora sou eu e você. I love baby, I love baby, I love baby.